Sim, amanhã Nai Comedor vai estar cumprindo 15 anos. Em realidade, nosso cumprimento é 25. Mas queremos aproveitar a oportunidade que está a mamãe de Eta aqui conosco em Monteiro. E ele ha sido a que iniciou esta obra junto com as damas salesianas e a paróquia. Então, não queremos perder a oportunidade de que ele participe dessa festa tão importante. Como se chama ela? Penny Nixon, de Projeto Eta. E ela ha coadjuvado no funcionamento? De... Sim, ela foi quem iniciou o comedor de Ninho Retaturne, uhum. Depois da perda de sua filha, porque Eta era uma jovem que vino de intercâmbio em um colégio Maiorina e perdeu sua vida aqui em Tarija. Por isso que o comedor leva em nome de sua filha. E a família toda apoiada para que o comedor saia adelante. Hoje ele tem seu próprio projeto ETA, sua fundação, mas igual sigue em contato com nós, igual a recordamos com muito carinho e agradecimento. Que atividades vai haver amanhã? Coméntenos um pouco. Amanhã vai haver uma apresentação de Los Niños, o coro musical, vai haver dança, vai haver a feira onde mostra o que fazem os talheres, as mamãs, e... Mas que tudo essa é a atividade principal. Quantos ninhos aí? Estamos com 90 ninhos e 54 famílias.